Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio. E agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. E hoje apoiado e mantido pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 21 de fevereiro. Uma linda manhã, maravilhosa, um céu azul, um ventinho muito agradável aqui em Santa Bárbara do Oeste. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, que vale a pena conhecer em Santa Bárbara, que nós estamos aptos a começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de alegria, de espiritualidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E eu sempre que vou fazer palestra ali no Centro Espírita Batuíra, eu passo pelo Parque dos Ipês. E o Geraldo não está exagerando nada. Ficou muito bonito. Eles fizeram ali uma restauração daquele ambiente, né? E ficou realmente muito bonito. Santa Bárbara está de parabéns. E o Geraldo é um privilegiado por ter ali diante de si o Parque dos Ipês. Que nós possamos fazer um ótimo programa no dia de hoje. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já nos acompanham. Que a gente tem hoje um programa maravilhoso. Hoje o dia está quente, o verão nosso hoje está falando por que que está aqui no ar. Então, muita água. Olha lá, olha o Geraldo já dando exemplo. Muita água, sombra, né? E vida em paz hoje, vida em paz. Calma com o sol. Tá certo. Meus amigos, o programa de hoje, ao ler os itens 61 e 62 da Gênesis, me veio assim que o Kardec estava fazendo uma abordagem e um aprofundamento sobre a mente espiritual, né? Porque existe a mente material que nós conhecemos aqui e a mente espiritual. Então, nós demos o título ao programa de hoje de A Mente Espiritual. E como pequena introdução, eu sempre faço uma frase que escrevi assim: a mente é geralmente considerada uma propriedade de si mesmo. É um atributo do espírito que lhe permite interagir com a vida e com as outras mentes que lhe formam o núcleo familiar. A mente é o estado da consciência que possibilita a expressão da natureza humana. Uma vez desencarnado, a mente espiritual se expande em proporções desconhecidas, alcançando condições inacessíveis ao homem da Terra. Com essa frase, nós estamos entrando no programa de hoje, sempre pensando nessa dimensão da mente espiritual, e é isso que vai dirigir todo o nosso trabalho de hoje. E como capítulo inicial, selecionamos aqui uma página do livro Fonte Viva, 169, chama-se Busquemos a Eternidade. E a frase selecionada foi uma frase da Epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo escreve o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E Emmanuel, certamente, em profunda reflexão, escreveu o seguinte: não te deixes já bater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. E o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Que bela página. Luiz. Eu mais cedo eu mandei para o Alan, porque eu cataloguei esse tema de hoje a respeito da velhice, né? E 40 e poucos livros abordam a questão da velhice. E eu estava vendo aqui também órgão fluídico. Eu também tenho 40 e poucos livros que falam sobre os órgãos fluídicos. E, inclusive, o Charles Richer, ele fez uma experiência com uma substância chamada barita. O espírito materializado, ele aspira e queima carbono, né? Então, o ponto-chave é nós acreditarmos que realmente nós somos espíritos temporariamente encarnados. Enquanto o nosso foco está no corpo físico, sem sombra de dúvida, nós vamos ficar martelando nessa tecla, né? Imagina, eu estou com 74 anos, daqui para frente, meu filho, gagaguice aí para a beça, né? Vocês vão ter que ter muita paciência comigo e com muita delicadeza vocês vão ter que chegar para mim e dizer assim: Luiz, você já foi legal, tá, mas você está falando muita baboseira, cai fora, né? Porque se não acontecer isso, os ouvintes vão começar a desligar e dizer assim: eu não aguento mais aquele velho, né? Então, a questão da velhice é uma questão muito séria, mas nós precisamos entender primeiro o que que nós somos, né? E que hoje estamos ocupando um vaso físico. Quando a gente entende que nós somos espíritos e, na realidade, nós não estamos envelhecendo, estamos amadurecendo e somos ainda crianças espirituais, a gente compreende que aquela sandália está ficando velha, né? E ela já não está mais prestando, mas nós temos que aguentar por aqui, até que realmente outros pontos nós estejamos desenvolvendo com essa sandália vela. Então, existem alguns calos que essa sandália vela tem que apertar para que a gente, como ser espiritual, evolua. Então, é uma coisa muito séria. Nós não podemos passar ao largo, porque se a gente passar ao largo, essas coisas vão nos influenciando, vão nos deixando deprimidos, vão nos causando uma série de problemas que o espírito encarnado não aproveita a encarnação, porque ele sai do foco. Então, isso, de novo, nos repete ao mesmo assunto. Nós temos que estudar, estudar, estudar, até que a gente incorpore isso ao nosso conhecimento. E o Espiritismo não seja uma crença, mas se transforme num conhecimento. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz, muito bom mesmo. Alan? Olha, a gente chove no molhado, né? Falando dos textos do Emmanuel, né? É uma sensibilidade muito grande que ele desenvolveu para desenvolver os comentários. Ele sempre pega um pequeno trecho e vai embora, né? Você sabe que eu acho muito oportuno esse texto mediante a situação do Covid-19, sabe? As pessoas, elas estão numa neurose coletiva muito grande que vão morrer, né? Só que não era para ser uma neurose, porque eu deixo claro aqui, se alguém ainda tem dúvida disso, que vai morrer. O dia e a hora e do que, nós não sabemos ainda, mas vai morrer. É uma condição do corpo físico. O corpo físico, ele tem um tempo, ele tem uma condição, ele tem uma estrutura biológica que vai, em algum momento, entrar em colapso, né? Algum órgão vai colapsar, não vai funcionar direito e vai levar ao final do funcionamento desse corpo físico. Ele é oportuno ainda pela reflexão que o Geraldo nos apresenta, baseado na Gênesis, a mente espiritual. Então, nós temos que separar muito a mente espiritual do cérebro e do corpo físico. Eu gosto sempre de fazer essa separação. Mente espiritual é uma coisa, cérebro do corpo físico é outra. O cérebro do corpo físico é um órgão, como os outros quaisquer do corpo, que faz a decodificação dos sinais recebidos pelos nossos sentidos. E, com ele rege o funcionamento do organismo, das glândulas e tudo mais. A emoção da mente espiritual, ou a conquista já das vidas sucessivas adquiridas por essa mente espiritual, que é imortal, né? Essa mente que nós vamos construindo, é ela que vai gerar os outros corpos que nós vamos utilizar, é ela que vai guardar a memória das nossas experiências. Essa mente espiritual deve ser preservada por todos nós. De que maneira? Olha só, eu entro num pânico com o Covid, eu desequilibro a minha mente espiritual e eu fico apto a absorver o vírus e desenvolver em mim uma doença mais rápida do que no outro. Então, o equilíbrio, né? O manter-se equilibrado espiritualmente, que a gente fala aqui muitas vezes, tem tudo a ver com o texto do Emmanuel de hoje. Nós temos que dedicar o nosso tempo à nossa eternidade espiritual. Nós vamos ficar doentes. Vai doer. O Luiz falou que ele... Nós vamos falar para ele que ele era legal, agora não é mais. Ele está falando, mas nem é legal nem hoje. Já pensou isso? Né? E eu tenho que falar isso ainda depois para ele? Não, mas é uma brincadeira. Mas olha só, eu tenho um senhor... Eu vou dar um exemplo prático. Tem um senhor, pai de um amigo meu, que ele vinha sempre nos visitar dirigindo o seu carrinho. Pá, pá, pá, pá, pá. E ele tinha bastante dificuldade já em se movimentar. Mas vinha lá dirigindo o carrinho. Estava com quase 80 anos. Aí um dia ele chegou, ele parou o carro de táxi. Já não ele dirigindo, veio um taxista trazendo ele. Eu falei, oh, o que aconteceu com o carro do senhor? Ele falou, percebi que eu não posso dirigir mais. Entrei na contramão com convicção que eu estava na mão correta, numa rua que eu já passo há anos. Então, eu perdi meu reflexo para dirigir. E com isso eu fiz o quê? Eu vendi meu carro, peguei o dinheiro do carro, coloquei numa poupança que vai, pela minha idade, me sustentar em táxi daqui até o fim da minha vida. Com um detalhe, o taxista, além de me levar, ele abre a porta para mim, ajuda eu a carregar minha sacola, me espera, vai, eu posso ir, ele gostava de dançar e nos bailinhos dele, eu posso ir lá tomar minha cervejinha, porque eu volto dirigindo tranquilo, porque ele me pega, ele ainda é meu segurança, ele chega na minha casa, ele espera eu entrar, fechar o portão, depois ele vai embora. Você acha que vale a pena eu continuar dirigindo? Então a gente tem que entender que o corpo físico ele tem seus limites. Ele tem. Hoje mesmo nós estávamos falando aqui antes do programa, tem coisas que a gente já não faz mais. Eu, por exemplo, estou falando que eu tô cansado, trabalhando bastante, mas eu há 20 anos atrás eu faria tudo isso mais um pouco e não ficava cansado como eu estou hoje. Então é natural que o corpo não responda mais da mesma forma, porque ele é mortal. Ele tem um começo, um meio e um fim. Então, a lembrança do Emmanuel aqui é essencial. Busquemos a eternidade. O corpo físico é corruptível, ele vai morrer. O que vai ficar é a jornada espiritual que nós traçamos e que nós aprendemos na vivência desse corpo físico. É isso aí, Geraldo. Geraldo, só um parênteses. O Alan abordou a questão do medo com relação ao sistema imunológico. Comenta alguma coisa sobre isso, é interessante. Primeiro, é bom destacar o seguinte, né? Ainda a medicina não conhece integralmente a doença chamada Covid-19. Esse vírus está sofrendo algumas mutações, sempre existem mutações, existem dezenas de mutações. A gente conhece bastante a parte imunológica, conhece pouco vírus. O que está aí, vacina, ela vai ser fundamental para amenizar essa onda de infecções. A imunidade é uma condição particular de cada indivíduo, conforme a idade, conforme as comorbidades, conforme os hábitos alimentares, os hábitos de sono. Existe um componente que predomina muito, que é o componente genético. E genética parece mais apropriada a lidar com algumas adversidades. Então, são genéticas que, por vezes, até mesmo em contato com o Covid, o cara não pega o Covid. E tem outras que o indivíduo com Covid está a 100 metros, ele pega o Covid. A imunidade é uma coisa particular de cada corpo. É uma característica biológica, tanto da defesa humoral, como da defesa celular. Isso não é uma coisa totalmente compreendida, Luiz, é uma coisa bastante compreendida. Então, nós compreendemos a imunidade bastante. E estamos conhecendo o vírus, mas ele sempre dá uma rasteira na gente. Mas eu acredito, e é notório, que os médicos de hoje já estão muito mais habilitados do que os médicos de março do ano passado. Muitas das condutas adotadas ano passado não existem mais hoje. Então, nós estamos aprendendo a lidar tanto com o vírus convencional como essa mutação. E isso é a medicina é assim, é um aprendizado constante. A vacina vai dar um fôlego para a gente respirar um pouco mais, mas ainda vai haver morte. Você vê nos Estados Unidos, 3 mil mortes por dia. É uma coisa assim. A gente se acostuma, não se acostuma, é muita morte, né? Então, essa imunidade, aos poucos, a gente vai conhecendo. E eu acho que nós vamos sair bem dessa situação. Evidente, com algumas sequelas, muitas mortes. Mas, por exemplo, a Fiocruz, o Butantan, hoje já estão num patamar reconhecido mundialmente. Mas o assunto é longo, Luiz. Tá O certo? medo é bom? O medo é bom ou é ruim? Não, o medo nunca foi bom, né? O medo. Existe aquele medinho assim, por exemplo, você vai fazer uma competição, você é um corredor, aquele medo de participar de uma final, é aquele medinho, aquela ansiedade, essa é benéfica. Agora, o medo que fica martelando sua consciência, é a maneira mais fácil de a sua imunidade ir para o ralo, né? O medo é um sentimento ruim que ninguém devia abrigar, né? Eu acredito muito na força do pensamento, na prece. Falo isso aos meus pacientes. Crie uma atmosfera de pensamentos bons. Isso facilita o tratamento. Isso eu falo para quase todos. Mas o medo é um sentimento que ninguém devia ter, né? Mas eu queria fazer um comentário, Luiz e Alain. O Emmanuel, eu sempre fico atento ao título que ele coloca. Ele fala, busquemos a eternidade. Porque na maioria das vezes, ou muitas das nossas atitudes, são atitudes voltadas para a matéria. Em geral, as nossas atitudes não são tão espiritualizadas assim. Então, por exemplo, estamos fazendo um programa Visão Espírita, falando coisas bonitas. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que ter atitude de modo que busque a eternidade, que busque a espiritualidade. De nada adianta falarmos se dentro do lar você não é o exemplo. Então, o Emmanuel é muito feliz. E ele coloca sempre uma carência que nós temos. Busquemos a eternidade é porque nós não estamos buscando a eternidade. Nós estamos buscando os prazeres do mundo. Então, eu acho que é para a gente pensar sobre esse assunto, né? Mas, muito bem, podemos dar sequência? Muito bem, meus amigos, partindo para o segundo bloco do programa Visão Espírita, é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. É um capítulo muito interessante. O capítulo é pequenininho, eu vou ler inteiro, é do tamanho do Fonte Viva. E a gente vai ver que existe uma sintonia entre o que foi dito aqui no Fonte Viva e a sintonia aqui do livro do Caibá. E hoje ele fala em resignação e indiferença. Parece até a continuação do Emmanuel. Então, o Caibá, ele seleciona uma frase que está registrada em Mateus, quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E em cima dessa frase, o Caibá faz algumas considerações que merece ser lido, relido algumas vezes. O Caibá fala assim, bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Há muita diferença entre a resignação e a indiferença. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. A indiferença é a submissão passiva às injustiças deprimentes. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. O resignado é santo, porque a resignação nasce da paciência, e a paciência é filha dileta da caridade. O indiferente é um anormal. Tem cérebro e não pensa. Tem coração e não sente. Tem alma e não ama. O resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. O indiferente também não mostra sentir a dor, mas orgulho e alheio aos ditames celestes repele de si a ideia do sofrimento. A resignação é excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. A resignação é a coragem da virtude. A indiferença é a covardia da paixão vil. Aquela eleva, dignifica, enaltece, santifica. Esta deprime, desmoraliza, deprava e mata. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vis tribulados das altas posições. É um texto eclético. Né? Luiz. É um texto realmente muito bonito, né? Muito esclarecedor. Aliás, o Alan comentou que são os dias de hoje, né? E, de novo, eu acho que isso aí são os dias de hoje. Nós, ao longo de todos esses anos, nós fomos indiferentes à política. E aí nós estamos hoje colhendo os frutos de toda essa nossa indiferença. Tudo isso que nós estamos vendo, absurdos, né? Deboches e exploração mesmo, é fruto da nossa indiferença. Tudo isso foi feito diante de nós, às claras, e a gente pura e simplesmente, de forma indiferente, não queria tomar conhecimento. Eu não gosto de política, eu não me envolvo com política. E as coisas foram acontecendo. Realmente, é um texto maravilhoso, chamando a nossa atenção sobre uma questão muito profunda. Às vezes a gente fica com medo de lutar e confunde a questão da resignação com a indiferença. E é uma coisa muito séria. Às vezes a gente fica indiferente por comodismo, fica indiferente por interesse. É na zona de conforto, né? E isso, é muito comum isso. Eu, uma ocasião, atendi um moço que ele estava num estado meio de desequilíbrio e ele me relatava um fato que, infelizmente, eu fui obrigado a ser muito honesto com ele. E ele não gostou, eu tenho certeza que ele não gostou, mas eu acho que ele saiu dali pensando. Esse moço, ele me declarava que o chefe chamava a atenção do outro elemento de uma forma muito assintosa, de uma forma desrespeitosa, e aquilo ali deixou a mediunidade dele em desequilíbrio. E eu falei para ele, eu disse assim, olha, eu acho que não é exatamente isso. A sua mediunidade não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é a sua consciência. Porque você viu o elemento, com a posse do poder, triturar o seu parceiro, o seu par, de uma forma completamente ilegal, né? De uma forma assintosa, humilhando. E, na minha maneira de entender, você tinha que dar um pouco a cara para bater. Você não podia ficar nessa omissão. E eu acho que é isso que te leva a esse desequilíbrio. Você deveria ter se exposto. Não precisava ser na frente do seu parceiro, mas você podia chegar no seu chefe, posteriormente, e dizer assim, olha, você vai me desculpar, mas, na minha opinião, você está exagerando um pouco. Eu aconselho você, quando fizer isso, leva a pessoa à parte, não fica humilhando na frente dos outros, mas você devia de ter dado a cara para bater. Então, isso é você se incomodar com aquilo que não é justo, com aquilo que não é correto. É você se submeter a um possível risco de sofrer consequências porque você se manifestou. É essa omissão que leva as coisas para os extremos, como hoje nós reclamamos de tudo. Nós não podemos ser indiferentes. A resignação, ela submete um entendimento de todo o processo e você chegar à conclusão que aquilo realmente não tem jeito. Como o Alan comentou, a velhice, nós temos que ser resignados com isso, é um fato. Não adianta querer se rebelar. Você vai se rebelar e você vai sofrer as consequências. Então, que nós pensemos nisso, que nós sejamos mais participativos, principalmente naquelas horas onde o nosso pronunciamento, a nossa interferência pode pôr em risco a nossa zona de conforto. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, o que você tem? Qual o seu entendimento sobre essa página do Caibá, Indiferença e Resignação? É interessante, Geraldo. Você sabe que essa palavra resignação, ela tem uma carga um pouco pejorativa de negatividade, né? Então, se você pegar, inclusive, no dicionário, seria a ação de submeter ao desejo de uma outra pessoa. Só que tem uma outra interpretação que vem do dicionário também, que é a ação de se demitir voluntariamente de um trabalho. Então, quando eu peguei essa, eu vou pegar esse significado, tá? O significado da ação de se demitir voluntariamente de um trabalho. Trabalho é tudo aquilo que nos dá sofrimento, tudo aquilo que nos a palavra trabalho, ela vem de sofrimento, né? A etimologia da palavra trabalho é essa aí, vem de sofrimento. Então, quando a gente pensa, né, junto aí com o Caibar, ser resignado é eu me demitir voluntariamente de um trabalho, de algo que vai me trazer sofrimento, se eu continuar ficando naquela estação mental daquele negócio. Então, por exemplo, fui demitido do meu trabalho. Eu fui demitido do meu trabalho e eu não esperava ser demitido do meu trabalho. Foi uma coisa surpreendente. Eu fui demitido do meu trabalho. Eu tenho várias maneiras de me comportar nessa hora. Se eu ficar sofrendo pela demissão, eu não abro espaço para um novo trabalho. Se eu ficar ali de ressaca daquele trabalho que eu fui demitido, eu não abro espaço para o novo. Então, quando eu me demito desse sofrimento, eu abro mão de querer sofrer, eu abro espaço para pensar ativamente em transformar aquele sofrimento. A indiferença já é muito negativa, né? A indiferença já entra num caminho contrário. Quando eu sou indiferente, quer dizer que eu não tinha envolvimento nenhum com aquilo. Por exemplo, às vezes vem uma pessoa fala para mim assim: ah, eu estou brigando muito com meu marido. Falei: e ele está brigando com você também? Ah, ele também briga comigo. Falei: ótimo. Então, enquanto vocês dois estiverem um brigando com o outro, é porque vocês querem ficar junto. Só não está ainda acertado o canal de comunicação. Vocês estão se comunicando através do atrito. Então, para com o atrito, mas continua se importando com ele, nem que seja para reclamar dele, porque a hora que você ficar indiferente a ele, ou ele a você, acabou o casamento. Então, enquanto aquilo incomodar, é porque eu quero lutar por aquilo. Eu, na área de vendas, que é uma área que eu atuo bastante, quando o cliente fala para mim: nossa, mas isso está caro, como que você quer que eu venda? Ele está querendo comprar. Ele está negociando comigo. Agora, quando você fala o produto para a pessoa fica olhando para a sua cara. Você fala o preço, a pessoa fica olhando para a sua cara, ele é totalmente indiferente. Ele não comprou aquele produto, ele não está negociando aquele produto. Então, quando a pessoa é resignada a ponto dela não entrar no atrito com o outro, ela abrir mão deste trabalho que é o atrito, e ela não ser indiferente, então veja, ela é resignada porque ela abre mão do trabalho, mas ela não é indiferente àquilo. Ela não vai ter o trabalho da briga, mas ela não vai ser indiferente àquele caso. Ela vai atuar naquele caso. Esse é o equilíbrio, é a soma desses dois comportamentos. Eu abri mão do atrito naquele assunto, mas não ser indiferente ao assunto. Aí eu entro num progresso. Por exemplo, o Luiz deu o exemplo da política. A política é um exemplo fantástico para isso. Por quê? Eu tenho que ser resignado para não querer ficar fazendo que todo mundo concorde comigo. E tem que ser resignado para entender que tem muitos pontos de vista. Se tivesse uma fórmula mágica para a política, o mundo estaria outro. Não tem. Então, eu tenho que ser resignado para que existam opiniões divergentes da minha. Mas eu não posso ser indiferente à política a ponto de não vivenciar politicamente meu dia, minhas decisões, minhas atitudes, para eu transformando o lugar que eu estou. Eu não posso ser indiferente a que candidato eu vou votar também, porque eu tenho que entender com quem eu vou votar. Eu não posso ser indiferente a isso, eu tenho que entender com quem eu vou votar. Mas eu tenho que ser resignado que muitas vezes o candidato que eu votei não ganha, e se eu estou numa democracia, eu tenho que trabalhar por aqueles que ganharam, para que a nossa sociedade melhore, não contra aqueles que ganharam. Então, é interessante essa reflexão do Caibar, porque ele junta duas palavras que não parecem fazer sentido juntas, mas eu acho que faz todo sentido se a gente trabalhar com elas duas juntas. Bom, é só uma palavra. O comentário foi muito, muito bacana, Alan. Foi muito bacana, muito oportuno. Uma frase que eu achei interessante e que me fez pensar no texto inteiro: a resignação é a coragem da virtude. Em geral, o Alan fala muito nisso. Nós nos acomodamos, nos encaixamos no modelo da sociedade, você vai no modo avião vivendo. Você não quer se indispor com os padrões da sociedade. Existem padrões que já estão estabelecidos, e isso, entre aspas, é o normal. Quando você começa a estudar o Evangelho, a doutrina espírita, você vê que a sua atitude não deve ser tão submissa aos padrões da sociedade. O Luiz destacou, você fica numa zona de conforto, você fica acomodado, porque é mais fácil estar acomodado. Então, quando ele fala que a resignação é a coragem da virtude, todos nós aqui, nós três e todos que estão nos ouvindo, conhecem o Evangelho, conhecem as epístolas, conhecem os livros do Chico. Por que que cada um age de um jeito? Que, em geral, nós estamos acomodados dentro de um padrão. Alan sempre fala dos padrões, nós temos que romper com alguns padrões. Então, quando você sabe que você tem que agir como o Luiz agiu ali, essa atitude que o Luiz sugeriu a outro funcionário era romper com um padrão, porque o subordinado não é para falar com o chefe. Mas se fosse o Luiz, eu tenho certeza que ele ia falar, porque o Luiz quebraria esse padrão. Se fosse o Alan, igualmente. Então, em alguns momentos, como disse o Luiz, você tem que dar cara para bater, romper com alguns padrões e ter a coragem da virtude. Muitas vezes, e é difícil, você ser humilde, mas você tem que romper com esse padrão. Não é porque você é médico, doutor, você tem que ter aquela arrogância. Não, você tem que romper com esse padrão. Então, eu acredito que, como espírita, um dos maiores desafios que nós temos é termos a coragem da virtude. Nós temos que ter a coragem de ser honestos, a coragem de ser digno, a coragem de ser humilde, a coragem de... Eu tinha um amigo que ele falava assim: Geraldo, algumas coisas têm que ser ditas, seja para quem for. Não é porque o cara é o presidente que esse cara não fala, não fala igualmente. Nem que isso custe alguma coisa. Mas é a coragem. Claro, tudo tem jeito, né? Não pode chegar e ser bruto. Mas você tem que falar alguma coisa. Então, o que me chamou a atenção nesse capítulo foi essa coragem das virtudes. Lembrando Jesus, né, Geraldo? Sim. A vida inteira, ele não se resignou com nada. Ele rompia com os padrões da época, né? É isso aí. O Geraldo Luiz, a Elizabeth aqui, ela fala para a gente assim, ó: com os filhos é difícil ser uma coisa ou outra. Como faz? Elizabeth, se você prestar atenção no meu comentário, não é ser uma coisa ou outra, tem que ser as duas coisas. Não é uma ou outra. Você tem que ser resignada para entender que os filhos são assim, que te desafiam a você fazer o melhor, que você tem a responsabilidade de educar e que vai dar trabalho, que vai ser difícil. Não é simples, não é simples mesmo. Mas você não pode ser indiferente aos filhos também, né? Você tem que entender que eles precisam da sua ação. E uma coisa que eu falei essa semana para um amigo: você, se está na posição de mãe ou pai, tem que ser mãe ou pai. Ele falou assim, mas eu sou super amigo da minha filha. Não, você não tem que ser amigo. Você tem que ser pai, amigo. Mas você tem que ser pai. Exatamente. E você tem que ser mãe. Então, ser pai e mãe é não ser indiferente às necessidades do filho. É não ser indiferente às duras que você tem que dar de vez em quando. É não ser indiferente a entrar numa situação de confronto até com o filho, que você vai se posicionar contra o que ele está fazendo, o que ele está pensando. Mas, ao mesmo tempo, é bom você ser resignada a entender que você não é capaz de transformar o seu filho totalmente. Ele é um espírito reencarnado e imortal. Você vai fazer o esforço de fazer o melhor por ele. Mas não pode ser indiferente, mas precisa ser resignada para entender que você tem que ir no limite das suas forças com o seu filho. Nem que, às vezes, não dê muito resultado que você espere. Mas, pelo menos, você vai ter a consciência tranquila de ter feito o melhor que você pôde. Eu não sei se ficou claro aí. Indiferença somente na idade da catinga. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 11 minutos. Agora a gente entra nesse terceiro bloco, o bloco principal, que são as perguntas e respostas do item 61 e 62 do primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, em que abordaremos com mais intensidade esse aspecto da mente espiritual. E a gente começa fazendo uma pergunta ao Luiz. Luiz, você pode traçar um paralelo entre a memória do espírito encarnado e a memória do espírito desencarnado? O que muda em suas percepções após a desencarnação? Por exemplo, eu sou o Geraldo agora. Amanhã eu desencarno. E eu tenho a minha mente, a minha personalidade. O que que vai acontecer comigo lá? Como é que vai ficar a minha mente daquele lá? Nós, aqui encarnados, e a psicologia menciona muito isso, é o inconsciente, o consciente e o subconsciente. E hoje, quando você comentou sobre a mente, né, o órgão fluídico, isso abriu na minha mente uma outra concepção de que, posteriormente, isso que, de uma forma abstrata, a nossa psicologia chama de inconsciente e subconsciente, apareceu um lugar para eles. Entendeu? Então, esse nosso inconsciente e subconsciente, para o desencarnado, não existe. Então, imagina você ter acesso a esse inconsciente e subconsciente de forma plena. Que maravilha! Né? Então, principalmente aqueles espíritos que já chegaram num estágio, né, de pleno, onde ele pode ter esse acesso de forma muito ampla. Então, nós estávamos falando hoje sobre isso, a indiferença e a resignação, né? E a ciência não pode imaginar o que ela está perdendo por não querer admitir e olhar de frente o espiritismo, a religião. Isso que a religião fez com ciência no passado, a ciência hoje está fazendo com a religião da mesma forma. Porque quando você abre essa possibilidade, você abre uma hipótese. E não custa nada, ninguém vai se queimar por examinar uma hipótese. Agora, é covardia e burrice você não abrir campo para hipóteses. A gente na indústria, como objetivo, uma solução, a gente tem um quadro lá que chama Toró de Parpite. É prático. Todo mundo fala o que quer. Você não cria obstáculo para ninguém. E eu lembro que uma ocasião eu falei numa mesa de diretoria, isso é o princípio do pastel. O meu chefe quase me matou. Ele achou que eu falei uma asneira, né? E aí um outro diretor lá disse assim, o Luiz tem razão, é o princípio do pastel. Entendeu? Então, quando nós temos o toró de Parpite, a gente abre todas as possibilidades, a gente acaba com os paradigmas. E nesse ponto, você começou a falar, me veio essa intuição. A mente espiritual é o subconsciente e o inconsciente da psicologia. É isso aí, Geraldo. E é interessante a sua fala, porque após desencarnado também a gente não tem acesso a tudo. Esse acesso vai sendo gradativo à medida que você tem condições de tomar ciência daquilo. Né? Mas fala, Alan. Você sabe que eu gosto muito de estudar psicanálise, né? E eu, num curso de psicanálise, eu falei exatamente o que o Luiz falou agora, né? Eu falei, olha, aonde é... Porque o professor estava assim, aonde fica o consciente, o inconsciente, o pré-consciente, né? E eu ali pensando na mente espiritual, né? Mas eu estava só pensando, eu estava pensando comigo mesmo, né? Porque tem certos assuntos que a gente não leva na academia, porque ele não é bem visto, né? Porque as pessoas estão querendo achar uma explicação material para algo que é espiritual. Mas a gente fica na nossa, e eu só olhando, né? Aí ele perguntou uma vez, ninguém responde, outra vez. Aí eu não aguentei, né? Eu falei, olha, tudo isso aí fica na mente espiritual. Aí ele olhou assim, como assim, Alan? Eu falei, como assim? A hora que a psicanálise, a psicologia se dobrar para o entendimento que somos espíritos imortais e que no espírito imortal, na razão das suas diversas encarnações, estão as experiências que nós chamamos de consciente, inconsciente e subconsciente, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria vai dar saltos de grandes passos no auxílio do ser humano. Eu quero saber o que aconteceu depois que você falou isso. Ergueram um pelourinho e queriam me linchar, mas eu fugi. Eu falei... Não. Interessante isso aí. Luiz, é isso mesmo. Dando sequência, Geraldo, aqui... vamos estudar psicologia para ir na sala do Alan fazer couro? Se na mesma sala, a gente batia em todo mundo, ia ser diferente. Ah, eu acho que eles não iam aguentar nós três, Geraldo. Eles iam acabar mandando embora os três expulsos. Alan, na sequência aí, no item 61, lê-se o seguinte, abre aspas, o meio no qual eles, os espíritos desencarnados, se encontram, lhes permite iniciar-nos nas coisas da vida futura, as quais ignoramos. Quer dizer, quando você está desencarnado, existe uma possibilidade, existe uma condição, existe uma situação que você pode, mediante algumas condições, vislumbrar ou acessar ou olhar para isso que se chama vida futura. Muito bem. A pergunta que eu faço a você, Alan, você poderia nos detalhar essas instruções sobre a vida futura que ocorre no mundo espiritual? Porque para nós encarnados aqui, ninguém no mundo sabe o que vai acontecer amanhã. Em nada. Ninguém sabe. E depois você desencarna, como é que é isso de você botar a mão no futuro? O Geraldo, é uma pergunta muito legal que você fez, porque assim, ó, nós somos espíritos imortais, vamos reforçar isso aí, espíritos imortais numa experiência temporária encarnada num corpo físico, beleza? Eu tô dando ênfase nisso, porque como o assunto surgiu, a gente precisa, talvez seja a lição principal do espiritismo, a gente tomar consciência que nós somos espíritos imortais. Porque daí tudo tem uma explicação maior, melhor, mais rica a gente entender o mundo dessa forma. A gente vai compreender muita coisa que acontece com a gente, com a nossa família, com os nossos seres queridos, com o mundo, né? Muito bem. A partir do momento que eu encaro a ideia que eu sou um espírito imortal, eu, quando dedicado a um assunto de X, vamos chamar assim, quando eu me dedico àquele assunto X, eu vou explorando aquele assunto, eu vou estudando aquele assunto, eu vou vendo o que tem daquele assunto, eu vou fazendo um mergulho naquele assunto. A espiritualidade, percebendo meu interesse e percebendo que aquele assunto é de interesse coletivo, fala assim, olha, dos encarnados, quem mais está dedicado ao assunto é aquele cara lá que está estudando aquilo lá. Então, vamos trazer ele em desdobramento espiritual durante a noite, vamos soprar umas ideias da cabeça dele, Vamos, na hora que ele estiver lendo, vamos intuir para ele comprar um livro ou outro livro. Vamos intuir para ele desenvolver uma conversa com esse ou com aquele. Vamos fazer esse cidadão impulsionar esse assunto no mundo. E aí, aquele cidadão vai ser depois conhecido. Nossa, mas aquele cara é um gênio, né? Nossa, que visão que ele teve. Essa visão dele, ela realmente foi genial, porque impulsionou o progresso da população, mas ela só aconteceu por esforço individual desse cidadão genial. Às vezes ele é um gênio até de outra encarnação, ele fez essa dedicação toda numa encarnação anterior. Ele vem no mundo com a missão de trazer aquele progresso espiritual. Não é porque, eu tô com vontade de saber isso, a espiritualidade vem e, então é assim, ó. Não é assim. Exige de nós esforço. A partir do momento que eu me esforçar em adquirir um conhecimento de um assunto, aquele assunto vai chegando. Por exemplo, eu estou enchendo vocês até de tanto que eu estou falando sobre tolerância. Por quê? Porque é um assunto que eu ainda não me bastei. Eu ainda estou lendo, estou investigando, estou analisando. Na semana passada, no domingo, não sei se vocês vão lembrar, nós falamos de um texto do Emmanuel, que falava da irritabilidade. Aí eu peguei essa palavra, eu saí do programa e fiquei pensando nela. Eu falei, peraí, antes de ser tolerante ou intolerante com alguma coisa, eu tenho que ver como que está meu depósito de irritabilidade. Se ele tiver muito irritadiço, qualquer coisa vai ser fácil eu ser intolerante a tudo. Porque tudo não me convém, eu estou irritado, a minha tolerância perante um assunto que é divergente vai ser mínima. A partir do momento que eu não estou irritado, o meu grau de tolerância aumenta. E aí eu fui procurar e eu achei uma tese de mestrado falando justamente sobre isso. Então, assim, veja que a gente vai somando o assunto, a gente vai pegando as nuances do assunto. O Luiz escutou uma entrevista essa semana, ele me mandou um texto, um áudio lá do rapaz fazendo uma palestra, uma frase que é do Karl Popper, né, que é um filósofo, que ele fala justamente da intolerância da tolerância ao intolerante, que a gente não deve ser tolerante com o intolerante. Ele deixa claro isso. Isso eu tinha falado aqui há 3 programas atrás. Parece esquisito, né? Como que eu adquiro tolerância e não sou tolerante com o intolerante? É justamente aí. Porque se eu tenho tolerância, se o meu nível de tolerância existe, eu não posso permitir que o intolerante seja intolerante, porque daí perde a razão de ser da tolerância. A tolerância não é aceitar tudo dos outros. A tolerância é se posicionar também, até o ponto do intolerante. Porque senão perde toda a razão de ser. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Ele falou, não igual o Karl Popper fala no seu texto, mas ele estava em outro contexto que ele estava falando, mas o contexto que ele estava falando, ficou clara a explicação dele. Para mim, pelo menos, que estou estudando. Né? Pode ser que muita gente não entendeu direito aquelas palavras, porque elas são filosóficas e ele vai e volta com o assunto. Às vezes a pessoa que está escutando assim, meio de passagem, não pega. Mas o Luiz, que ele é adestrado, treinado em ouvir e ver as palavras por conta do trabalho que ele fez no Vadimekon, muitas vezes ele lê um livro e ele percebe assim, puxa, essa palavra, esse assunto, eu não separei para o Vadimekon. Às vezes a gente que está lendo de uma forma mais dinâmica, você não apreende aquela coisa. Mas o Luiz, ele tem o ouvido e o olhar seletivo para isso. Então ele conseguiu caçar aquele assunto que me interessa e me mandar ouvido. Então, assim, isso é a nossa amizade e é a afinidade que nós temos, mas é também a sensibilidade do Luiz em pegar aquele assunto. Mas e a vida futura? O que tem a vida futura? Como é que você tem esses acessos na vida futura, no mundo espiritual? Posso dar um palpite? Posso dar um palpite? Planejamento estratégico. Perfeito. Você vai fazendo... É isso que eu falei para você. Você mergulha num assunto e a vida futura vai surgindo. Não é que você vira bruxo nem nada. É que você começa a ter vislumbre daquele assunto no futuro. Você passa porque a vida futura não existe. Você passa a ter tanto entendimento que é natural que você saiba os desdobramentos, não é isso? você sabe o que onde vai. Você chega uma hora que você parece até que é vidente. Você fala assim, ó, ah, é que nem pai e mãe que é muito disso, né? Fala pro É filho, isso aí. ó, É. ó, que você Para. vai bater a cabeça, ó, que Para. você vai bater a cabeça, você vai. Aí a hora que bate a cabeça, fala assim, você fica rogando praga. Pô, É como isso você sabia? aí. É. Muito bem. 10h25. Vamos dar sequência aqui. Eu coloquei um texto pequeno dirigido ao Luiz, que é assim: Allan Kardec foi muito lúcido ao permitir que espíritos imperfeitos e muitas vezes recém-desencarnados viessem trazer informações do cotidiano da vida espiritual, retirando um grande véu que encobria a percepção humana. Esse entendimento que eu acabei de citar está explícito no texto que o Kardec escreveu, quando ele escreve o seguinte, abre aspas, hoje são testemunhas oculares esses espíritos, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer o que há ali. E isso só eles o poderiam fazer, quer dizer, só esses espíritos desencarnados poderiam ver isso e passar para a gente. A pergunta que eu faço ao Luiz. Luiz, o que difere o cotidiano da vida material do cotidiano da vida espiritual? Mudam-se alguns valores, porque aqui na Terra temos alguns valores, mudam os valores do outro lado? Desaparecem algumas necessidades? Que valores são mais incentivados na vida além-túmulo? Ô, Geraldo, você me lembrou uma experiência que eu tive na minha vida profissional. Eu sempre tive contato com todos os níveis operacionais. E eu estava muito acostumado com o nível chão de fábrica. E eu tinha um chefe, um diretor, que ele não teve essa experiência. E aí, então, eu vi um dia ele chamando um operário na sala dele, conversando com o cara. Eu acho que a intenção dele, eu acho que era assim, se eu perguntar para esses cara, eles vão me enrolar. Eu vou perguntar para o chão de fábrica, porque aí eu vou ver se é possível ou não é possível. E aí, então, eu perguntei para ele posteriormente, né? O que é que você queria com o fulano? Aí ele assim, ah, não, eu quis ver um negócio, mas eu vi que não é possível. Aí eu perguntei para ele, por que não é possível? Aí ele assim, ah, por causa disso, disso, disso. Eu disse, não, não é uma verdade. Aí ele assim, como assim? O rapaz mentiu para mim? Eu disse, não. Você não criou capacidade de diálogo com a outra extremidade. Você não está acostumado com essa gente. A gente está acostumada, é dia a dia, a gente sabe que tem expressões que eles usam que são conclusões próprias. Então, o que ele quis dizer é isso. Como você quis fazer o contato direto, você não conseguiu aperceber o que ele disse. Mas o que você quer é possível, por causa disso, disso, disso, disso. Aí ele assim, mas meu Deus, eu disse, não, isso é uma coisa natural. Quando você não conhece esse meio de campo, você tem muita coisa que você se atrapalha. Então você, quando quiser as coisas, procura falar com alguém que tenha experiência na ponta, e possa entender o que você quer. Isso que você está querendo fazer é uma desconfiança, não tem sentido. Você pode até, em outra ocasião, checar se isso é certo ou não. Porque a pessoa de chão de fábrica, ele não entende certas coisas. Eu lembro que, uma ocasião, um rapaz foi levantar com um cabo de aço, um feixe de aços. E aí o feixe rompeu. E eu perguntei para ele, qual é a capacidade desse cabo de aço? Ele assim, é 20 toneladas. Por quê? Ah, porque eu já levantei 25 e não rompeu. O chão de fábrica, ele é todo alicerçado na experiência. Então, quando Kardec fez isso, ele eliminou intermediário. Ele quis conhecer aquele que está vivenciando a questão. Então, por exemplo, se você é um arquiteto, mas você não quer conversa com pedreiro, você vai deixar de saber muita coisa. É verdade. Você, como médico, quantas e quantas vezes você ouviu coisa que um enfermeiro ali... coisa? Sim, muitas vezes. Muitas. Eu tive uma experiência, Geraldo, que foi assim, uma coisa fantástica. Eu vi uma caixa cheia de peças assim, lindas, retificadas. E aí isso estava no almoxarifado, escondidinha. Aí eu perguntei para o almoxarife, o rapaz, assim, o que, que é isso? Ele assim, seu Luiz, eu vou contar só para o senhor. Essa caixa mandaram jogar na sucata. E eu achei uma judiação. O senhor acha? Está tudo, ó, olha, peça bonita. Aí o que, que eu fiz? Eu deixei de lado, e aí cada lote novo que chega, eu boto um punhadinho lá. Ela já foi quase a metade. Aí eu fui com o chefe do laboratório e disse assim, vocês já acabaram com o problema dessa peça no campo? Ele assim, Luiz, praticamente eliminou. De vez em quando aparece um caso. Aí eu disse assim para ele, então eu vou te explicar por que que aparece um caso. Você entendeu? Esse meio de campo, Geraldo, é um abismo. E o Kardec estava super certo. Ele tem que pegar na ponta. E quando ele pega na ponta, ele pega a essência do que aconteceu. É isso aí, Geraldão. Por exemplo, Luiz, quando eu falei aqui, desaparecem algumas necessidades. Por exemplo, aqui no mundo, nós precisamos nos alimentar e poder viver. Nós temos que dormir para restaurar o corpo físico. Essas necessidades subsistem na vida após a morte? Depende do estágio que se encontra o espírito. Todo espírito que vive materialmente de forma intensa, eu diria que não desaparece nenhuma necessidade. Agora, por isso que a doutrina espírita, ela te recomenda tanto você se desvencilhar da matéria. Nós precisamos nos desapegar das sensações. Né? Então, nós estamos aqui com um pé, aqui nem a escada de Jacó. Né? Uma mão para cima, puxando você para cima, e a outra para baixo, puxando quem está embaixo. Então, quanto mais a gente se desvencilhar das necessidades materiais, melhor. Porque você realmente se espiritualizar é isso. É você sublimar as necessidades materiais. Muito bom, Luiz. Alan, dando sequência nessa colocação que eu fiz ao Luiz, pergunto a você, na vida espiritual, o Luiz já falou alguma coisa, persistem algumas necessidades fisiológicas. Por exemplo, alguém desencarne com uma severa insuficiência respiratória pelo Covid, como despertará no mundo espiritual? Vou fazer só um parênteses, Alan. O Covid-19, aqueles casos graves, tem uma pneumonia de evolução rápida, uma falta de ar, uma dispneia intensa, o estado geral fica muito, muito precário. A falta de ar é uma coisa chocante de você ver. Alguém que desencarne nessas condições, o Covid, como despertará no mundo espiritual? Depende. Porque, assim, depende o grau, e aí eu vou somar com o que o Luiz acabou de falar, depende o grau de espiritualização daquele ser. Por exemplo, se a gente partir desse princípio, Paulo de Tarso morreu com a cabeça decepada. Decapitado, né? Decapitado. Os apóstolos todos morreram, pelo menos a grande maioria, crucificados igual Jesus, ou em situação parecida, que também é uma morte por asfixia, crucificação. A pessoa, ela não consegue mais segurar a cabeça cai e ela para de respirar. É uma morte terrível, né? Eu brincava com os meus amigos há muitos anos atrás, falando assim, será que é pior morrer, né? Morrer afogado ou queimado, né? Mas nos dois casos a morte é muito parecida, porque nos dois você vai ficar com asfixia, né? Vai faltar ar e você vai acabar falecendo por falta de ar. Uma por conta do gás carbônico ali do meio da fogueira e, lógico, além da deterioração dos órgãos queimados e tal. E o afogado, porque está no meio aquático que ele não consegue respirar o ar. Então, o que que vai acontecer no pós-morte dessas pessoas? Depende. Depende desse espírito que morre nessa causa aí. Qual que é a situação de morte? Muitas vezes, no nível médio nosso aqui, a gente vai ficar ainda um pouco com asfixia no plano espiritual, e aos poucos você vai entendendo que aquilo já não está mais sendo um problema, mas você vai depender do seu grau de espiritualização para esse tempo que você vai ter essa sensação. Porque essa sensação de asfixia é do corpo físico, não é do corpo espiritual. Então, se você guarda, você guarda na mente espiritual aquela sensação de asfixia, que afinal de contas é o assunto que nós estamos falando hoje. Se você guarda na mente espiritual aquela sensação de ter morrido daquela forma terrível, né? Falta de ar. Mas se aquilo que fica fixo em você, e não a lição do que você passou, e não a experiência do que você passou, você vai levar mais ou menos tempo para tirar isso da sua impressão emocional. Isso que o Alan falou é muito verdade, porque eu estou relendo um livro Nosso Lar. André Luiz foi resgatado ao nosso lar e o Lísias o está acompanhando. E o abdômen do André Luiz está distendido. O Lísias vem e fala, ainda são resquícios do tumor que você teve no intestino e que foi operado. E que você trouxe essa patologia para o mundo espiritual. Mas aos poucos você vai melhorando. E é exatamente isso que o Alan e o Luiz falaram. E aos poucos, aquele mal-estar, aquela doença vai sendo minimizada porque ele melhorou a própria mente. Então, é perfeito. A resposta muito interessante. Dando sequência, Luiz. Diante da morte de um ente querido, sofremos por desconhecer a possibilidade de reencontrá-lo. Morre pai, mãe, seja irmão, você sofre porque parece que você nunca mais vai vê-lo. No item 62, Kardec escreve assim, o Espiritismo nos dá a certeza de nos reunirmos um dia. A dúvida quanto ao seu destino e quanto ao nosso não existe mais. O desencorajamento se desfaz ante a esperança. A pergunta, Luiz, podemos afirmar que a doutrina espírita é a esperança embalada dentro de uma religião? Eu entendi o que você quer colocar, porque a esperança, normalmente, é uma coisa assim abstrata, é uma sensação. E a doutrina espírita, ela não é uma sensação. A doutrina espírita, ela fere a razão. Então, a doutrina espírita, na realidade, ela seria o elemento que forneceria à religião o conhecimento de tudo aquilo que ela tem sobre o formato de fé. O apóstolo Paulo ele define, né, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Então, o conhecimento da doutrina espírita, ele transforma isso tudo em fato. Esse conhecimento ele não me dá margem de dúvida. Exato. Ele passa a ser uma convicção, uma certeza. Você não pega um mapa e você olha onde fica Santa Bárbara e você não sai daqui de Piracicaba naquela direção com GPS? A doutrina espírita é um GPS da vida espiritual. Nunca tinha ouvido essa frase. Na realidade, é uma ferramenta. Hoje você não tem tanto idoso aí que não consegue manejar esses instrumentos e a criança pega lá com o dedinho e mexe com tudo? Porque ela está familiarizada. Quando você estuda a doutrina espírita, você raciocina como o espiritismo. Aliás, na quarta-feira eu vou fazer uma palestra e é exatamente sobre isso, nascimento e morte. Entende? Que é justamente mostrar aquilo que o ser humano, como o teu amigo da nossa conversa, que ele não quer saber das coisas espirituais, não quer nem tomar conhecimento, ele é um ignorante naquilo. E a gente só é ignorante com aquilo que não interessa para nós. Se um cara vier te falar de bebida, de jogo, você diz, não, isso aí não me interessa. Você quer permanecer ignorante com relação àquilo. Então, existe aquela expressão, né? O nosso coração está onde a nossa mente está, alguma coisa assim. Então, nós, espíritas, nós não cremos, nós conhecemos. Ótimo. Exatamente, porque nós conhecemos aquilo que o plano espiritual materializou para nós em forma de imagem. Então, quantos livros que você lê e você já sabe mais ou menos o que, que vai dar? Por quê? Porque virou conhecimento. Você não sabe o que... Se aquele escritor entende de espiritismo, aquilo vai acabar assim. Então, nós adquirimos uma coisa, por isso que Kardec diz, não perde tempo de querer conviver. É que nem você já imaginou, você querer ensinar medicina para mim numa tarde? Não vai dar certo. Não tem! E eu não posso chegar e dizer, ô, Geraldo, eu não sei abrir estômago. Não é, você não treinou para isso. Então, a minha mãe faleceu. Eu vivia longe dela por um ano, porque ela morava em Santa Catarina. Agora, ela faleceu, talvez eu até veja ela mais rápido do que antes. Porque se ela faleceu, eu faleço um mês depois, a gente se encontra. Então, essa sensação de perda é só para gente que não conhece. E aí, quando a pessoa não conhece, Geraldo, você tem que mandar estudar mesmo, porque é difícil. Essa frase sua, muito feliz. Nós não cremos, nós conhecemos. Eu achei muito interessante. Mas Geraldo, até eu vou falar aqui que a Érica Pinaza, que ela fala que o Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, foi acusado de blasfêmia pela Igreja Católica. A resposta dele foi que o Espiritismo veio para somar as outras religiões, e não para se opor, dando a razão e comprovação da fé, e não somente a fé cega, dogmas. É isso aí. A gente tem que desenvolver um raciocínio para a gente não ficar preso a dogmas. E a Elizabeth Cruz está querendo saber onde vai ser a sua palestra aí, Luiz, que ela quer assistir. Quarta-feira, na Seara... Não é nessa quarta, não, é na outra, tá? É presencial? Primeira quarta-feira de março. É presencial? Não, é live. Virtual? Então depois você manda o link lá, tá? Quando você tiver. Então, no domingo que vem você traz o link, porque daí a gente já põe aqui para quem quiser assistir, tá bom? Tá bom. E, Alan, dando sequência nessa... Quando eu fiz a pergunta para o Luiz, eu já estava encadeando a sua. Nós não cremos, nós conhecemos. E quando você que é um estudioso, você lida com as pessoas, você começa a perceber que as pessoas têm muitas crenças em variadas coisas. E eu escrevi assim, até copiei da internet essa frase, as crenças muitas vezes, podem ser decorrentes de um contexto. Por isso, nossas crenças nem sempre correspondem a uma realidade objetiva, pois elas refletem nossa experiência particular e a percepção que construímos sobre as pessoas. Fecha aspas. Aí eu pergunto a você, Alan, de que modo as crenças pessoais ajudam ou dificultam no despertar da vida espiritual? O que ajuda e o que atrapalha, Alan? Geraldo, você tem a fonte desse texto? Não? Então, ontem eu peguei esse texto, quando eu coloquei sobre crença, né? Não, tá bom. Só porque, assim, primeiro que a gente tem na faculdade hoje, a gente que eu estou vivendo nesse mundo aí, a gente fica aprisionado com a ideia do direito autoral. Então, alguém escreveu esse negócio aí e a gente precisa... Quando eu abri e eu copiei, eu fui voltar, dei um pau no computador. Isso, aí eu liguei de novo. Bela. Tudo bem, vem com a história. Eu não achei mais o autor. Mas eu achei interessante a frase. Não, mas tudo bem. Depois, quem quiser pode procurar lá. Né? Mas vamos lá. É que eu queria saber também a origem dessa fala. Né? Sim, tem muito a ver a questão da crença ser decorrente de um ambiente que você nasceu, de um ambiente que você viveu, da maneira que você foi educado, tal, tal, tal. Mas veja que a palavra começa pela palavra crença. Crença vem de acreditar. Acreditar não necessariamente vindo de argumentos racionais. Eu posso acreditar, é uma questão de fé, né? Eu acredito ou eu não acredito. Simplesmente assim. Então, o dogma também vem de uma crença, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa fala, por isso que eu queria saber a origem do texto. Me comprometo a achar. Oi? Me comprometo a achar essa referência. Não, sem problema. Eu só tô esticando esse assunto que eu achei muito rico. Então, nossas crenças nem sempre correspondem a uma realidade objetiva, verdade também. Elas podem refletir nossa experiência particular, porque o que acontece? Pega fogo numa sala que está nós três. Eu dou risada, ninguém se machuca, a gente sai correndo, consegue apagar o fogo. Eu conto para todo mundo dando risada, falando, nossa, estava nós três, lá pegou fogo, puxa vida, foi tão engraçado, né? Saí correndo, foi... O Luiz, ele vai falar assim, nossa, gente, eu agora não quero ficar em sala fechada mais. E você vai começar a entrar em pânico quando alguém fechar uma porta atrás de você, porque você lembra daquilo. Então, o mesmo fato afeta cada um de nós de forma diferente. O Foucault, ele tem uma teoria dos afetos que é muito interessante, que o como eu sou afetado pelas coisas. Então, dois irmãos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe podem ter um contexto completamente diferente na somatória dos afetos vivenciados pelos dois, da maneira que aquilo afetou. Então, aquelas coisas que eu acredito quando eu chego no plano espiritual, muitas vezes pode atrapalhar barbaramente quando eu imaginar que eu ia morrer, ia para o céu, para o inferno, para o purgatório. Eu chego no plano espiritual... Não é céu, inferno e purgatório, né? E aí? Onde eu vou parar? Onde eu tô? Será que eu tô no céu, no inferno ou no purgatório? Ah, não, eu acreditava que eu ia ficar num sono eterno aguardando o juízo final. Tá, como que eu vou ficar se eu descobrir que tem mais gente ali vivendo espiritualmente? Então, a soma das minhas... Agora também, veja bem, não é porque eu acredito no espiritismo, vamos deixar claro isso, que eu chego no plano espiritual e vai ter uma recepção calorosa só porque eu acredito no espiritismo. Não, aí vai depender também da soma de comportamentos que eu tiver. Mas vai facilitar ou vai complicar, de acordo com o conjunto de convicções que eu tenho, a minha chegada no plano espiritual. É exatamente nesse conjunto que vai ser o nosso espiritualizar mais rápido ou mais devagar. É exatamente nessa soma de comportamentos que eu vou estar muito preso ainda à matéria desencarnada e vou ter dificuldade em me reconhecer no plano espiritual. E isso é um fato. Interessante. O objetivo era esse mesmo, mostrar que muitas das crenças, de tudo, os nossos conhecimentos, a gente pode chegar num estado equilibrado ou desequilibrado no mundo espiritual. Dando sequência, Luiz. Allan Kardec escreve no item 62, considerando que a humanidade está amadurecida para penetrar no mistério de seu destino, para contemplar a sangue frio novas maravilhas. Ele fala que a humanidade está amadurecida. Pergunta que eu faço a você, né? Quais as evidências que sugerem esse amadurecimento da humanidade terrena a receber essas novas informações? Geraldo, quando você estuda a questão das comunicações, você chega à conclusão que para haver comunicação precisa haver uma área de conhecimento comum. Porque se houver divergência, se for totalmente oposto, o outro fala e você não entende nada e não há como, não se estabelece a comunicação. Com o progresso de todas as ciências, isso fortaleceu o intelecto ser humano para a compreensão das teorias abstratas que se identificam o mundo espiritual. Então, por exemplo, para nós, hoje, é extremamente racional e claro, e para nós é assim, é de uma claridade imensa, quando a ciência nos apresenta que a massa do universo, 5%, não chega a 5%, é a matéria que nós conhecemos. Isso para nós é nítido. Para um materialista, isso deveria ser um indício de que esses loucos dos espíritas estão certos. Se ele racionalizasse aquilo que ele aprendeu. Porque ele está me dizendo que 95% da massa do universo ou é energia escura ou é matéria escura, que é uma coisa imaterial. Então você observa que para nós espíritas que estamos familiarizados com isso tudo, isso aí é de uma claridade meridiana, monstruosa. É. E você olha para um cara desse que te diz aí que ele é cientista, que ele é o bodo borogodó e que manja tudo, e ele, você diz, meu Deus, como é ignorante esse cara. E ele continua se achando o bom. Então, quando você analisa aquela circunferência, né, do conhecimento, você observa que a coisa é um ângulo, né? E quando você vai ampliando o raio, você vai observando o quanto você desconhece. Sim. Você joga o cientista no campo das coisas imateriais. Ele está lá com um raio de 1 milímetro ainda. Entendeu? Ele não consegue enxergar nada. Por isso que eu adoro aquela tese das 10 inteligências. O cara pode ser um gênio em 7, mas na inteligência espiritual ele é um nulo. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive numa indústria. Os encarregados eram todos assim, pessoas rudes, mas eram encarregados porque eram especialistas naquilo que sabiam fazer, né? Aí teve um lá que era do tratamento térmico e eles gostavam muito de mim, tinha assim, certa liberdade. Ele virou para mim assim e disse assim, o senhor Luiz, o senhor não acredita que esse negócio que o homem teve na Lua, né? Uhum. Naquela simplicidade dele. Né? Você olha para uma coisa dessa, você nem acredita que você está ouvindo. né, que pleno século XX, que nós estávamos, ou XXI, alguém achar, mas não é, aquela cabeça, com os elementos que tem, ainda não compreende esse processo. E para nós é. Entendeu, Geraldo? Entendi, entendi. Muito bom, Luiz. Agora para o Alan, 10 horas e 55 minutos. Alan, os fenômenos mediúnicos que abalaram a França no século XIX e permitiram a Kardec codificar a doutrina espírita se mantêm em todo mundo com a mesma frequência e a mesma intensidade? Eu pergunto isso porque já me perguntaram isso. Se na época do Kardec existiram mais fenômenos mediúnicos do que a média de todos os tempos. Com o Kardec estava atento e vários fenômenos mediúnicos colaboraram para que ele estudasse, pesquisasse, fosse atrás e acabasse codificando a doutrina espírita. Então, eu pergunto, a frequência daqueles fenômenos continua a mesma até hoje? Olha, eu posso falar para você que provavelmente esteja até maior, tá? Só que não tem ninguém com o bom senso de Kardec e com o trabalho sistemático dele da pesquisa. Então, veja que nesses últimos, vamos pôr aí, 50, 60 anos, a gente teve a publicação de milhares de livros psicografados. Não é, não estou falando de 10, é milhares de livros psicografados. Então, da onde vem tudo isso? Vem da espiritualidade. Detalhe, na época, pouca gente recebia um livro e falava que era psicografado, né? Agora, você imagine hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, você conseguir juntar todo nível, toda a quantidade de comunicação que a gente encontrar na Terra, seria fantástico. E tem muita gente que tem também essa, vamos falar assim, essa recepção desses comunicados mediúnicos e nem acha que é mediúnico, né? Acha que é intuição, acha que é a ideia própria dele, acha que é ele que chegou naquela conclusão, né? Por quê? Porque o espírito evoluído, ele está pouco importando se você deu crédito para ele ou não. Ele quer mais é que a coisa aconteça. Então, se o cara falar, não, eu tive a ideia, eu sou o gênio que inventei, ele vai deixar quieto, deixa correr, né? E vice-versa, né? Então, a gente tem que entender que hoje o nível de comunicação é muito superior. As pessoas estão mais sensibilizadas, estão mais espiritualizadas. E conforme vai passando o tempo, vai chegar um momento que nós vamos ter um aparelho em casa para comunicar com o espírito desencarnado. Então, nós vamos lá fazer uma concentração e vai aparecer o espírito desencarnado lá e nós vamos conversar com o bicho. Hoje a gente fala em tela de LCD, não sei das quantas, logo vai ser tela com capacidade de comunicação espiritual. Vocês vão ver isso Nossa, aí. uma tecla. Eu costumo dizer que o fenômeno mediúnico acontece com muita frequência. A gente está distraído, como você mesmo disse, e a gente não percebe. Dia a dia é repleto de fenômeno mediúnico dentro da sua casa. Posso dar um exemplo prático? Posso dar um exemplo prático? Agora, que aconteceu agora? O Luiz estava fazendo o comentário dele e eu fui buscar aqui na internet a teoria das 8 inteligências. Eu não sei por que que veio isso na minha cabeça e eu falei assim, pô, deixa eu lembrar quais que são as 8. Aí ele fala da teoria das 8 inteligências. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, é uma sintonia que nós estávamos com a vida. Ele não tinha citado isso antes. Eu peguei antes dele falar. A hora que ele falou, eu comecei a rir sozinho aqui. Eu falei, caramba! É o fato ao vivo, né? Luiz, última pergunta para você, que eu acho a pergunta para alguém do seu nível responder mesmo. Qual o melhor entendimento da palavra Cristo quando pronunciada antes ou depois do nome de Jesus? Cristo Jesus, Jesus Cristo. O que significa essa palavra Cristo? Ô, Geraldo, você devia ter me avisado que ia perguntar isso, hein, para mim estudar. Ô, Geraldo, Essa expressão é o Cristo de Deus, né? É uma expressão usada e nós estamos muito atentos ao nosso Cristo, né? Ao governador da Terra. Mas você há de convir que esse universo é imenso. Então, existem outros Cristos, de outros, né, de outras áreas do universo, de outras humanidades. Então, eu diria assim, para se entender muito bem, para ser de uma forma muito clara, você seria o embaixador de Deus na Terra. Não, interessante essa colocação. É a figura mais próxima, mais ligada a Deus que nós conhecemos, né? É como se fosse um adjetivo que se colocasse a Jesus. Isso. É o Cristo Jesus, né? Essa é a condição de um espírito sublime, a maior inteligência e moral que já esteve na Terra é o Cristo Jesus, né? E é interessante sempre lembrarmos que quando Chico Xavier se referia a Jesus, ele sempre pronunciava com o mais profundo respeito. Ele quase que abaixava a cabeça e falava com uma entonação muito respeitosa. Porque hoje você vê muitas vezes pessoas falando do Cristo como se falasse do João, do José, né? Realmente é uma figura a quem devemos ter todo o respeito. E para finalizar, Alan, nós falamos de Espiritismo aqui, mas não falamos só de Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que ela nos amplia a visão de modo a entendermos melhor o mundo. E aí eu faço uma pergunta a você, como espírita, né? Como o Espiritismo vê e entende Buda? Por que as crenças orientais, por que nas crenças orientais prevalecem hábitos, costumes e manifestações bastante diferente das religiões dominantes no Ocidente. Como você vê Buda, Alan? Você está perguntando para um espírito inferior falar de um espírito superior. Então, eu vejo ele com muito respeito, né? Então, eu não consigo fazer o comentário de quem é Buda, porque Buda foi um cara muito interessante na sua encarnação última. Por quê? Última que a gente conhece, pelo menos, né? Por quê? Porque ele nasce na família real, ele tinha toda uma condição financeira, e um dia ele vai para fora daquela bolha que ele vivia, e ele vê a pobreza das pessoas, a dificuldade que as pessoas viviam, e aquilo despertou nele uma vontade de chegar próximo daquelas pessoas, então ele abandona todo aquele processo do reinado ali da família imperial para cuidar das pessoas. E ele vai desenvolvendo uma filosofia. Essa filosofia, ela é muito próxima do Espiritismo, né? Ela tem algumas semelhanças. Ela tem, por exemplo, a reencarnação, a necessidade de aprimoramento constante, né? Uma delas. Tem também uma questão que eu acho interessante. Eu fiz uma palestra uma vez sobre o egoísmo, e o budismo também vê o egoísmo como a raiz de todos os maus ou os males, conforme nós também vemos no espiritismo, né? Fala que nós somos também responsáveis pelas consequências, nós colhemos as consequências daquilo que a gente planta, né? Então, é uma teoria muito espiritualizada, é muito espiritualista. Agora, depois, outras pessoas que vieram além Buda e que professam o budismo foram criando outras ideias baseadas nessa, e daí aquilo se diferencia do espiritismo. Mas veja só, nenhuma nem outra é melhor, não é isso. É diferente. Buda é um espírito extremamente evoluído, que a gente vai encontrar no livro A Caminho da Luz, que ele, como alguns outros espíritos que vieram, como Sócrates também, são espíritos de escola, de um alto nível, que vêm ao mundo para trazer um progresso para aqueles que daquela região, daquele lugar e daquela encarnação, daquele momento da vida. Então, ele é um espírito extremamente evoluído, não é espírito puro, segundo o caminho da luz, né? Que o único espírito puro que a gente conheceu foi Jesus. Mas é um espírito muito evoluído, que vai estar caminhando para esse nível evolutivo tal qual Jesus o tem. Você sabe que um dos prazeres que eu tenho é estar aqui no programa Visão Espírita, ouvindo vocês falarem, e eu tenho certeza que isso agrega muito ao conhecimento, todos nós, né? Enaltecendo a importância de lermos, de estudarmos, e é fundamental que a gente mantenha essa família unida em torno das ideias espíritas. 11 horas e 5 minutos, suas últimas palavras, meu amigo. Um beijão em todos, um grande abraço, foi um prazer imenso de ter estado aqui essa hora e meia, e que nós possamos nos mantermos sempre à altura de fazer esses comentários e permanecermos aí um longo tempo ainda, nós três comentando, né? Mas, quando eu for, vai ter o telefone já para mim, de vez em quando, dar uma ligadinha a vocês, tá? Um abraço a todos, que todos nós possamos ser muito felizes com aquilo que nós dispomos. Obrigado. Obrigado, Luiz. Alan? Olha, um abraço a todos vocês. Vamos lembrar de quando o Luiz desencarnar, a gente mudar o número de telefone, porque tá louco. Não vamos ter paz nem com ele desencarnado, não vai dar certo isso. Cara, veja só, você acha que tem encarnação, você acha que precisa de encarnação para ter essa afinidade? Ele pensa um negócio lá, eu pego aqui, já encarnado, imagina desencarnado, vai ser um treco, não precisa nem telefone, cara. Quando você não perceber, Alan, eu vou dar um choque na orelha, tá? Choque fluídico. Nossa, aí você vai dizer assim, professor. Oi, o sombração chegou. Mas eu queria que todo mundo tivesse um domingo maravilhoso. Curtam as suas famílias. Uma ótima semana. Obrigado pela audiência. E até domingo que vem. Esse é o clima que nós vivemos aqui no programa Visão Espírita. Então, nós agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.